Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, só quem é sincero, joga a mãozinha pra cima. E bate na bobinha, bate, bate na bobinha, bate na bobinha. Olha o nego balão chegando no número um. Bora pra cima, se Jurinho. Sincera, lá, lá, lá, lá, eu sou sincera, lá, lá, lá, lá, eu sou sincera, lá, lá, lá, lá. Como é que é? Pra mim já deu agora. De parceiro Ferreiro da Boca do Acre, sou Viradama. Sua tia também que já chegou por aqui. Não, não. Um abraço pra vocês, como do garido aí. Tem de ser com o Chiro Surubala. Não esquece que eu já te esqueci, é. A vida é louca, agora eu quero é curtir e fazer love. Love, love, love, muito love. Próxima sexta-feira, Nego Bala. Vai até a Vila de Berja. É no barracão do Jorge, Nego Bala, pra vocês. O show do Matheus Absoluto, hein? Eu vou curtir com a que me merece. Esquentando tudo hoje no Bariteu. Joga a mãozinha pra cima aí, Guilherme Solteiro. Olha o show das marcantes comerciais. E as marcantes. Mas eu tô procurando uma presa pra pisgar. Poxa, fuleiragem vai rolar. Eu fico me olhando de longe, me provocando. É hoje que o bicho vai pegar. E abrir a guarda, eu pego minha vida, amiga. É de domínio da cama. No primeiro round eu te ganho por nocaute. Não me afronta que eu te deixo na lona. Você quer mexer comigo? De me cutucar com vara curta, vai dançar. Porque eu sou um perigo. Sou maluca e eu vou até pra quebrar. E aí? Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah, se eu te pego, ah, ah, ah, ah. Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah. Vou parar de falar porque sou mulher de fazer. Se eu te pego. Cine, o barracão do pai. Tava ficando pequenininho pra galera. E vai chegando, vai curtindo. Som do balão, som do balão, som do balão, vai! Vivitinha por ali também. Um abraço pra você, Vivitinha, como de carinho. Tudo que você deixou. Ele comprou no trem, deu saudade, né, mano? Não esqueci de ti, não, velho. Se o tempo vai apagar. Bora botar no número acima aí, Vivitinha. Parceiro Ferreiro, tá tomando todas desde cedo aqui no Bala. Um abraço pra você, mãe do Garinho. Ela já sabe o que é amor. E foi se precisa eu ensinar. Mas ela só sabe dizer que me ama e adora. Eu me apaixonei outra vez, mas ela é uma menina, só uma menina de um pouco mais de 16. A equipe número 1, tá em peso, curtindo. Só tenho bala, abraço pra vocês, hein? A equipe número 1, abraço do Garinho do Martins. Bora tudo pra cima! Da palma da mão, bate na palma da mão. 5, 4, 3, 2, 1. Vai pra cima aí, meu nego. Vai. É a gravação do CD ao vivo no bar e tem uma pra você. Olha o show do Matheus Absoluto hoje, número 1. Volta tudo pra cima. Publicou em seu blog que é sobre me amar. No MSN, meu nome e seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do que ler. Não lembrei dizer que era pra valer. Que meu coração pertencia a você. Nosso lance é virtual, desse de internet. Sem contato pessoal, não é nada sério. Não se apegue tanto assim. Realidade virtual pra você. Publicou em seu blog que é sobre me amar. No MSN, meu nome e seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do que ler. Não lembrei dizer que era pra valer. Que meu coração pertencia a você. Parceiro, bem-vindo, um abraço muito carinho pra você, Brilhante. Sem contato pessoal, não é nada sério. Não se apegue tanto assim. Só quero um amor. E as mãos. Só no talentinho, vai, só no talentinho. Só no talentinho, treme, treme, o brilho. Hoje eu digo bala no sábado pra você. Amanhã, domingo, a festa continua aqui. Barracão do Pai, eu digo bala. Você mexer, mexer, mexer, mexer. Ai, que delícia, faz assim. O neguinho! Aí tem! O talente! Rivem! No talente! Curtindo o som na praia, rolando uma gelada. A marquinha sensação, sua marquinha sensação. Olha no meu Itai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Ai, que delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Ai, que delícia, faz assim. Fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco é DJs Léo e David. É só emoção. Aí vem delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Sua marquinha sensação, olha no meu Itai. Bora no Brasil aí! Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Aí vem delícia pra fazer. Quero ver você mexer. Mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Bora no talentinho. Aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho. Aí vem delícia pra fazer. Alguém tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, vai jogando a mãozinha. Cima, mãozinha! Vai tremer, ombre, tremer, tremer, ombre, tremer, tremer, tremer, tremer, tremer! Olha a pressão do bala no barracão do pai! E o bariteu abre pra você! Joga tudo pra cima aí! olha o Matheus absoluto de tudo, tudo é o Brício. É o Brício, é o Brício, é o Brício. Para tudo, presta atenção, rapaziada. DJ Matheus Absoluto. Para tudo, presta atenção, rapaziada. Sua marquinha é sensação.

As novinhas tão sensacional. Sobra você! Sendo gostosa, aprendendo legal. O tempo de equipe lá, número 1. Aprendendo legal. O Cidirado aqui no Mariteua. Aprendendo legal. Um abraço pra vocês, com muito carinho do Matheus do Maragostinha. Essa aqui a galera vai cantar com o Matheus Absoluto pra você. 1, 2, 3, 1, bora detonando o Jean. Animais, a marca do Melody no Brasil. Olha pra aquela gata e fala assim no ouvido dela, olha só. Eu acabei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar. Toda a galera do número 1. Um abraço pra vocês. Estou aqui na minha esquerda tomando todas e mais alguns. Pacotes e pacotes, hein? Meu coração, deixando acontecer o nosso amor. Aí você não sai da minha memória. Você não sai da minha memória. Mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém. Atração só de momento. Sexta-feira, nego bala lá em Beja. Ei, a esse no barracão do Joca pra você. Deus, mesmo assim eu te guardei. Nas lembranças que me dei. Foto dedicada para mim que tu amava. Tem várias cartas rabiscadas com palavras de amor. Ainda sinto tanto essa dor que fica no meu peito onde vou. Eu tento aliviar naquele rosto. Como é que é? Basta me lembrar. Assim mais nada. Mas nada se compara ao seu olhar. Somente as estrelas e o mar. Será que um dia vou te encontrar? Talvez serei quem vai te consolar. Às vezes eu preciso acreditar que o destino quis nos separar. Pra gente saber, pra gente aprender e dar valor a quem nos quer bem. Eu sei que a distância entre nós não vai calar de vez a nossa voz. Quem sabe o tempo e o sentimento faça você lembrar de mim. Oh! Oh, oh. Só pra você! Oh, oh. Eita, que a pressão do Bala das Marcantes pra você, número 1, bora pra cima, Mariteua! Vai! Olha a distância! Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Pra você, Marino. Sofrendo e chorando por ti. Ele que tava aqui no Mega Alisson. Hora de amor. Aniversário da Kate, né, Vivitina? Um abraço pra você. Pode ver. O Matheus que tava detonando. Se você destino, sozinho já não sei pra onde ir. Sofrer, porque me abandonou. pacote, hein, Mexinha? É pacote? Olha a latinha. Como é que é? Três pacotes e o parceiro Pimentinha ali, ó. O dedinho pra cima, aponta o dedinho pra cima e começa a dar tiro agora que eu quero ver. Um, dois. São amores, amores que matam. Já batei. Amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Banda, banda, quero mais. O fenômeno do Melody. Amigo, te pergunto como tem passado. Um abraço, meu parceiro Ferreiro. Ele entrou sua comitiva. Seu primo e a sua tia, sua primeira dama. Um abraço pra você, Ferreiro. Amores que ferem, amores que dói, amores que apagam. A da boca do Acre, né, Marinho? Amores, amores que matam. Amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Deixa de chorar e pensa que algum dia alguém te dará. Número 1, um abraço pra vocês. Eles estão em peso com o Giro de Gubala, hein? E amanhã do domingo tem Nego Bala pra você aqui no Barracão do Pai. Que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. Tô no show das vacantes pra vocês. Tá tudo gravado no Bariteu. Mas eu não vou mais permitir o teu olhar. Eita, que o show das vacantes está aqui na fila. Bora tudo pra cima. Calor, me ajunto com a família, ouvir o pop tocar. Ouvir o mano Alice tocando canções de amor. Combatinho, pop, mano, e o que voltou. Agora se segura e a guerra de fogo vai voar. Com um DJ Juninho, sucesso do meu Pará. E com a metralhadora fazendo o povo agitar. Por ali, tomando todas e mais alguma, seu bem. Ele deu abraço com o Bitinho, um abraço pra você, meu Bitinho, aí. Tô ligando o tremendão, saudade, manda pra ele, aí. Hoje o Matheus Absoluto e o Júlio Maciel, pra comandar as emoções aqui no Baile Tema, e o som do Nego Bala. Muito melody, muito abarcante. Mas agora chegou a hora da sofrência. Asas Livres. É massa. Pra você pegar o periquitão e dançar bem coladinho no Mariteu. Gostar mijador com mijador. Tá indo com aqui, é. Vou voar nas asas livres do seu coração. Vou te amar incondicionalmente até perder a razão. Então você vem, vem, vem me abraçar. Me afasto, gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve minhas asas, que eu serei seu anjo protetor, sua paixão. Vem me abraçar. Me afasto, gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve minhas asas, que eu serei seu anjo protetor. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Sem explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Sem explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Asas Livres. É massa. É lei. Vou voar nas asas livres do seu coração. Vou te amar incondicionalmente até perder a razão. Vem me abraçar. Me afasto, gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve minhas asas, que eu serei seu anjo protetor, sua paixão. Vem me abraçar. Me afasto, gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve minhas asas, que eu serei seu anjo protetor. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Sem explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Sem explicação, tô amando então. Por que você não veste sua roupa e sai? De uma vez que a gente fez. Um abraço pra toda a galera de Belém que tá aqui com a gente. Um abraço muito carinho pra vocês. Você que está no de Belém, curtiu o som do Gubala no Mariteu. Você sempre vira pro outro lado. E família da equipe do número 1, bebe mesmo, moleque. É doido. Enquanto você dorme, penso em nós dois. Bora, abraço, Bracinha. Preciso conversar e você diz depois. Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esqueceu o principal. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me perdeu. E vai tocando só as principais e só as melhores. Mijador com mijador bem coladinho. Pegue sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Calma, pai, calma que esse pau no ombro, vai devagar. Pegue sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda quem que eu te amo. Entre os dedos e transformando. transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pegue sua roupa e vá embora de vez. E na sofrência! E você não sabe, não sabe. Pimentinha vai só garfiando, Murani. Uma mulher. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar. Uma mulher ainda quer. Leandro Rabal, um presente com a gente no Baile Teua. Ai, abraço pra vocês, como do Garinho. Amiga, e do Mateus. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Como é que é? Pegue sua roupa e vá embora de vez. Mateus chega e toca os corações, sabe, não do sabe, jeito assim para você. Se liga no Vida. Pega a tua gata e canta assim bem no ouvido dela, bem baixinho. Um dia você vai me dar, um dia vai me procurar, um dia você vai... Canta pra ela bem gostoso. Vai entender. Equipe número 1! Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver. Nem te entender. Dessa vez é. Vai, segue seu caminho, vai. Me deixa aqui sozinho, vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui, pedindo pra voltar. Bahia. Da maior valor. .br. Só no ganhado, meu guerreiro. Um dia você. Um dia você vai me dar. Pra quê? Um dia vai me procurar. Um dia você vai saber. Vai entender. O Pedro Pato e o Badu da PA. Com muito carinho pra vocês. E amor. Um abraço. Um dia vou te esquecer. Alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver. Nem te entender. Dessa vez é pra da sofrência gostosa no barracão do pai, mano. E a galera dança, mano. Ninguém te dança, bigolade de mijador com mijador. Porque você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui, pedindo pra pai. Segue pra não parar de dançar, bateu só cacinho. A gente acabou de fazer amor. Opa! Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu juro que nunca pensei. O sentimento é muito mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar. Eu sinto mesmo que você. Não posso negar que viajo em seu corpo. Teu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto. E quando bate a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Quem é que eu amo? Ah, ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Quem

sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida eu estarei por perto pra enxugar. Saudade. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. Escape, né? Lágrima de despedir. Sorriso de Nelson. Um abraço muito carinho pra vocês. Enxugar. A paz é aqui no Mar inteiro. Eu quero viver a vida. Quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Sequência bacana, bem gostosa. Colhidas no jardim do amor. Bijador com bijador. Do nosso amor. O nosso amor é assim pra você dançar. Banda 007. Bora pra cima, nego bala. Olha aí. O mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento não se desfez, recaí. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu. Ainda sou o mesmo, bobo apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida. Banda 007. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento não se desfez, recaí. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo ser. Ainda sou o mesmo, bobo apaixonado. E se eu estou errado, não quero nem. Só pra você se ligar, tamo no Brasil. Eu só sei que a vida é mais colorida com você. Bijador com bijador. Você. E agora o Matheus é tudo acima de você também. Ó. E aí? Se ela não quer, me dar embora com você. Machucar e dispor. Sou do forrozinho, bem gostoso. Bora, Juninho! Já avisei, meu bem. Se você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vai te enganar também. Pense antes de fazer qualquer besteira. Eu não sou vingativo, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem tá na vaquejada, quem tá... Só pra dançar! Caminhão zero, eu quero ver a barriga. Vai, banha assim, tá? Homem que não se engana. Vira pra cima! Se quer, vai, Rodolfão. Vini, equipe do Beiro. Dói, né? Toda minha mais umas algumas. Um abraço de parceiro Ferreiro. Da boca do Acre, da tomou do trouxe seu viradão, bem Ferreiro. Um abraço muito galho do Matheus. Vai! Galera da PA! Salva de palmas, uma gritaria! Galera do Bariteua! Um abraço muito carinho pra vocês! Vocês moram no coração do Matheus! Horizonte! Entrega o coração! Continua a festa de Gubala pra vocês. Quero ver a galera do Meira 1 amanhã aqui. O barracão do Pai Gugil de Gubala. Que pena que a energia não deu conta do Negubala. Tá desligado metade do cenário aí por causa da energia. Bora botar pra cima então. Você. Sou do Borrozinho, Borrozinho. Bora lá, tira, bora pra de porra, vamos lavar esse negócio. Desce uma, desce duas, desce três. Pé de pato, Bado Richard. Um abraço muito garido aí. Sexta-feira eu trabalho por demais. Pra quê? Assim vou acabar com placa de demais. A solução pra esse estresse é um santo remédio que desce redondo e acaba com meu pé. Vida! Eu dou os pés. Pra quê? Na cadeia, na cadeia, na cadeia. Sexta-feira, Nego Bala lá em Beja, lá no Barracão do Joca, pra você. E no sábado e domingo, DJ Matheus, no Barracão do Joca, lá na praia de Beja. Pra você, se ligar, pra botar no Brasil, a Marideu. Elite CDS, Black CDS, para Rominho. Chego em casa, a patroa fica enchendo mil interrogatórios pra saber o que eu tô fazendo. Porque eu chego em casa, tá de sexta até domingo. Super guia! Relaxa aí, mulher, não. Só no forrozinho do safadão pra você, senhor. Você tá muito louco! Joga a mão em cima de... Joga a mão pra cima! Vai, safadão! Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima! Devagarinho, sempre, por favor! 10% de Red Bull, 10% de água de coco, vai pegar você no teu índio! Safadão! De água de coco! Muito louco, vai! Tá todo mundo louco no Maridê! 10% de Red Bull, 10% de Agri Bull, 80% de Whisky, 100% muito louco. Muito louco! Cadê o Lelo, Bruno Vieira? Louco, louco, louco, louco, louco. Te bota aqui nos seus principais. Pagão! Seus milhões do forrozinho pra você aqui no Parlin. Bora botando pra cima, Cia! Tá valendo o forró. Alô, peruano. Quem tá solteiro no bariteu aí? Como é que é? E sabe aquele gelo que você me deu? Tô tomando ele na balada com uísque Red Bull. Essa equipe do Mariteu, vou te contar mais um pacote de gelada. Um abraço pra você! Tô na balada com o uísque Red Bull. Bom! Eu tô curtindo pra galera e dando raia pra tu. Vambora, meu filho, vambora! Cê é apertando o lobo do safadão. O tempo conserta tudo. Ninguém pede por esperar o desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar. Se foi toda a minha comitiva lá na Terra Firme também, que estou curtindo aqui no Mariteua. Abraço pra você, geral da Terra Firme, comunicado aqui do Mateuzinho. Bora pra cima aí, vai! Eu não tenho certeza se deixei de te amar. Só que eu sei de dar amor e você me dá gelo. Vai, leva gelo. Você pediu pra eu deixar eu pra lá. Criei vergonha na cara e resolvi. Grande tio Pi cabeleireiro também. Seus... abraço pra vocês. Com muito carinho. E sabe aquele gelo que você me deu? Tô tomando ele na balada com uísque Red Bull. Tô curtindo pra galera e dando raia pra tu. Eu tô tomando na balada com uísque Red Bull. Manda um abraço, meu amigo Pedrinho, pega ação, leva a joia, Geninho! Sinta solteiro!